Amor, yo solo quiero amar, yo solo quiero amar fiesta. Acerola doce, acerola doce, bacuri melão, bacuri melão, cera acerola doce, acerola doce, sacuri melão. Todos querem provar, a fruta faz excitar. Tem o sabor mais ardente, botando o cheiro no ar. Querendo comer da fruta, uma fruta especial, que tenha sumo de amor, gostoso de arrepiar. Então goze do perfume, que o fruto roubou da flor. E chupe até a semente da fruta quente que dá calor. Agarre, lambendo a fruta que dá tremor. Agarre, ai como conquista do coração. A fruta quente que pede mais, para entregar-se com todo amor. Diga qual é a fruta que seduz o seu coração. Gostosa, fruta carnuda, graúda, que dá tesão. Diga qual é a fruta que seduz o seu coração. Gostosa, fruta carnuda, graúda, que dá tesão. Será manga rosa, será manga rosa, fruta da paixão, fruta da paixão. Acerola doce, acerola doce, sacuri melão, sacuri melão. Será manga rosa, será manga rosa, fruta da paixão, fruta da paixão. Acerola doce, acerola doce, sacuri melão. Diga qual é a fruta que seduz o seu coração. Gostosa, fruta carnuda, graúda, que dá tesão. Diga qual é a fruta que seduz o seu coração. Gostosa, fruta carnuda, graúda, que dá tesão. Lambendo a fruta que dá tremor. Agarre, ai como conquista do coração. Agarre, a fruta quente que pede mais. Agarre, para entregar-se com todo amor. Agarre, lambendo a fruta que dá tremor. Agarre, como conquista do coração. Mãezinha, a Zenaida morre de medo de escuro. E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro. E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro. Zenaida, neste escuro. Zenaida, chove de estrelas. Zenaida, todo escuro. Zenaida, ama as estrelas. Lá vai Carolina trabalhar, sua vida sustentar. Como elas dançam cumbia, cumbia é a nossa praia. Como elas dançam cumbia, cumbia é a nossa praia. Dança na cumbia, dança na cumbia, dança na cumbia, dança na cumbia. Minimanzinha, a Zenaida morre de medo de escuro. E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro. E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro. Zenaida, neste escuro. Zenaida, chove de estrelas. Zenaida, todo escuro. Zenaida, ama as estrelas. Lá vai Carolina trabalhar, sua vida sustentar. Elas dançam cumbia, cumbia é nossa praia. Como elas dançam cumbia, cumbia é nossa praia. Zenaida, dança la cumbia. Zenaida, dança la cumbia. Zenaida, baila la cumbia. Zenaida, dança la cumbia. Zenaida, baila la cumbia. Zenaida, dança la cumbia. Quando eu a vi, tão bela bailar, solando o pistão, eu tocava lambada. Baila, meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar, e não cansar dos pés. Baila, meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dança e não cansa dos pés. É só lá e dança frase, aí é bom demais, tá? Eu nunca cansei. Sei, sei, sei, sei, sei. É só lá e dança frase, aí é bom demais, tá? Eu nunca cansei. Sei, sei, sei, sei, sei. Eu nunca cansei. Sei, sei. Eu me encantei, ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Tão bela bailar, solando o pistão, eu tocava lambada. Baila, meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar, e não cansar dos pés. Baila, meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar e não cansar dos pés. Rebola e dança frase, aí é bom demais, amor. Eu nunca cansei. Sei, sei, sei, sei, sei. Rebola e dança frase, aí é bom demais, amor. Eu nunca cansei. Sei, sei, sei, sei, sei. Eu nunca cansei. Sei, sei, sei. Eu me encantei, ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei, amei seu amor. Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei, amei seu amor. sensual. Quando penso de desejo, ai meu coração, dança no sensual. você vem pra me ensinar. E a lambada é um desejo bom que faz querer xingar. E vai, nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar. Linda, você tá querendo meu corpo roçar. Senti meu coração tá batendo, bate legal, tá querendo minha princesa, eu vou ficar. Essa voz gostosa quase rouca, beijo molhado na boca, tô vendo a gente se dar. Pensar em ti depois daquela noite quase enlouqueci de amor. De prazer, Ana. Quero outra noite ficar com você, provar todo teu corpo e amanhecer do teu lado, bem colado. Mulher que é linda e sensual, quero em seu corpo me entregar, curtir pra valer. Não existe outro especial assim. Estou enlouquecendo, uma na volta de novo pra mim. Só pra mim, Ana. Vai de novo comigo assim. Vai lá, Ana. Quero em seu corpo me entregar curtinho pra valer. Não existe outro especial assim. Estou enlouquecendo, Ana, volta de novo pra mim. Só pra mim, Ana.

Você foi lá no Pará, merenda, você foi lá no Ceará, bom dia, você foi em Parintins, dançaram, foi lá no Curral. Você foi lá em Recife, para pele bronzear, a garoa de São Paulo, bom pra se apaixonar. Você foi a Salvador, te embalou, você foi lá no Rio Grande, e tomou um chimarrão bem quente, pra aquecer o nosso amor. Você queria conhecer, pra ter não ver, me dizer, nosso Rio de Janeiro. Dança inteira pra você. Eu queria conhecer, conhecer, pra ter não ver, me avisar, os treinos conheceu. Pela cidade é Macapá. Eu queria conhecer, conhecer, pra ter que foi para Paris. Você podia dançar reggae. Pela cidade de São Luís. Eu queria conhecer, conhecer, pra ter não ver, me avisar, os treinos conheceu. Pelo estado é Paraná, vá! Você queria conhecer, pra ter não ver, me dizer, nosso Rio de Janeiro. Dança inteira pra você. Eu queria conhecer, conhecer, pra ter não ver, me avisar, os treinos conheceu. Pela cidade de Macapá. Eu queria conhecer, conhecer, pra ter que foi para Paris. Você podia dançar reggae. Pela cidade de São Luís, vá! Nós temos o coração verde amarelo. Ame o seu país. Brasil é o país mais bonito do mundo. Conheço Acre, Rondônia, Ai, Roraima, meu amor. Salve, Piauí. Alô, Pernambuco. Opa, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Salve, Brasília, Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande. Você abrace o Brasil, que o Brasil é o amor.